You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Ailton, você sabe o que é o FDP? Filho da puta? Não. Filho do pamonheiro? Também não. Fandangos de presunto? Quase. Fodedor de pacas? Ai, deixa eu ver. Ah, cara, e sem reação. É fora da pauta ou fora de pauta? De pauta. Ah, beleza. O Fora de Pauta é a lixeira do Failcast. Aqui você vai encontrar tudo que a gente joga fora durante a edição, mas tem dó de jogar fora. Ah, então basicamente a gente recicla o lixo que a gente fala pra se tornar mais conteúdo inútil pra vocês escutarem. Exatamente, porque que conteúdo útil sairia daqui? Isso aqui, então a gente vai gravar mini podcasts com as sobras e vocês vão escutar. E o seguinte, como são as sobras de uma porcaria... Tomara que vocês tenham tempo livre para escutar. E olhem, a responsabilidade é de vocês. E não tem introdução, não tem vinheta, não tem nada. Começa o cast no meio do assunto e acaba do nada também. É pequenos trechos que iam ser descartados, mas dá dó, sabe? Assim, como editor. É, porque nós poderíamos gravar minicasts, a gente poderia gravar mais podcasts. Mas é que a gente tem preguiça. Exatamente, a gente tem... milhares de pautas bagunçadas espalhadas por aí e não consegue organizar. Então isso aqui tá aqui pra bagunçar mais um pouco ou tentar ajudar. Olha, até rimou. Então se você quiser organização, vai pro Jovem Nerd, vai pro Rapadura Cash, que aqui no FDP é onde a zoeira acontece. Fique agora com o Fora de Pauta. É isso aí. Mas esse cast acaba aqui, o próximo, tá?